Boa noite, é o Charlie 6224, baixo 8, trapo. Chega na escuta do controle, torre 186. 186, será? Torre, boa noite. Tá com o trem baixado e travado, visual. Convive, chamou o Xané 6224? Afirmativo, afirmativo. 6224, baixou e travou o final. Continua 6224, tráfego avistado, justo no 0 no 5, o número 2 para a pouso, Salvador, senhor. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 6224. 6224. Salvador, Bono 074, ponto de espera da 10 pronto. Bono 5515 no solo 58, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 9. 5 táxi autorizado, Alfa Kilo, Pat 3 hoje, ok? Pat 3, fica atento ao sinalizador no Pat 3. Está indicando posição número 3 neste Pat aí. Você vai cruzar direto a Alfa e atente ao sinalizador 5515. Alfa Kilo, Pat 3, 5515. Do 978, desce para 2000, ajuste 1015, livre ELS e a porta estabilizada. 1015, desce para 2000, vou chamar a ELS estabilizada, 3978. Uno 074, Lima, mantém pista no zero. A Lima mantém no zero, boa, no 074. Para pushback, acionamento azul 4209, posição de número 8. Autorizado, reporte táxi. Chama na táxi 4209. Chama 6224, solo 01, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. 1219, muito grato, boa noite. É a 224. Chiné 6224, boa noite. Chiné 6224, táxi autorizado Alfa, Alfa Juliette, Reporte para ingressar na Juliette, seu portão será de número 1 no 6224. Alfa Juliette, reportará para ingresso na Juliette para o portão 1 no 6224. Uma dúzia de nós. Livre decolagem 90, gol no 074. O 74 decolou 03, chama agora o controle 11935, senhor, bom voo. 1935, boa noite, seu bom trabalho. Para o 01, no 6224. Livre ingresso, 6224, grave. Gol na 074, contato radar, sobre o 360 da presente da El. 360 da presente da El, 074. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3305, informação Alfa, autorização para Recife, pronto para cópia. 3305, boa noite, para Recife no 330, na Perusco 58, decola dono zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, frequência do controle 11935, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5457, TAM 3305. 3305 da TAM, Recife 330 via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, Fulca Aracaju é a saída. Controle 11935, torre 1186, transponder 5457, posição número 7. Fale pronto para o push 3305. 3305. Para o táxi, o azul 4209, POB de 102, alterno Galeão, autonomia de 0240. Livre táxi para o ponto de espera dono zero via Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 1861, boa noite, 4209. Índia e Alfa para 10, quando pronto a torre em 18.60, azul 4209, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Igualmente. Estabilizado no F-30, 3178, visorja com aerosa. 3178, completa aproximação, torre 118, decimal 6. 18,6, boa, tá, 3178. Torre de Salvador, tá, 3178. 3178, tráfego avistado, ajuste no 05, check trem, senhor. Está passando em descer, abaixar e travado. TAM 3178, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, com uma dúzia de nós. 73178. Salvador, muito boa noite, 4209 Azul, ponto de espera, pista 10, visual com tráfego nacional, pronto. Azul 4209, após a passagem do tráfego que pousa, Airbus 321 da TAM, autorizado alinhar e manter pista 10, 4209. Após o TAM, alinhar e manter 10, 4209 Azul. Recife 1251. 251, grato, voo 074. Uno 78 no solo aos 10, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9, senhor. Direito 219, tá 3178, boa. Salvador, tá 3178. 3178, boa noite, táxi em frente, Alfa, Alfa Juliette, seu portão. Confirmando, hoje é no Pátio 3, o senhor vai ingressar Alfa Quilo, no Pátio 3, está indicando a posição 09, TAM 3178. Alfa Quilo para 09 no Pátio 3, o 3178, né? Gente, fica atento ao sinalizador. Gente. 4209, autorizado a decolar, pista no 0, vento 120 graus com uma dúzia de nós. Desde decolagem, azul 4209, está iniciando. Alô, TAM 3305, pushback acionamento no 7. Portão 7, autorizado, reporte táxi, 3305. 305. 4209, decolou Zeno 2, chama agora o controle em 1, no 9, decimal 35, bom voo. Zeno 935, boa, Azul 4209. Boa noite, Azul 4209, transfere 1200 no perfil da Dael Leda, em ascensão para o 360. Azul 4209, contato radar, sobre o 360, na saída Dael. Dael, mantendo 4209. Onde vai, Ledo 4209? Prezado Ledo, Azul 4209. Ledo 4209. O que eu vou informar em freio? Certo. Tá 3305 para o táxi, 84 a bordo, 5 horas e 35, Natal. Sente. O senhor pode prosseguir via... via Índia e Alfa, até o ponto de espera do 10, quando lá chame torre 18-6, uma boa noite, 3305. Índia e Alfa, no ponto 0186. Obrigado, boa noite. Nada, boa noite. Solo. Ok. Falamos com o Cid agora há pouco, eles já acionaram aí, o pessoal da sua empresa já está se deslocando para ir para fazer a sinalização, ok? Ok, aguardando. Ah, chegou aqui agora, obrigado. Nada. Centro Salvador, o Azul 4209, pode chamar o Centro Recife, está cruzando 115. Agora em transferência, Azul 4209. Tá. Quando 209, chama Recife, 3305.010 pronto. 3305 autorizado, linhar e decolar, pista no zero. Vento no 20 graus com 109. Linha e decola 10, 3305. Cadê? 6224. 24. Tá pronto, cópia? Afirmativo, sendo as condições. Paracaju 190. Decolando zero com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, depois direto Aracaju. Frequência do controle, 11935, a torre 186. Seu transponder 5465, ou Xané 6224. Oceaner 6224, ciente, autorizado, 190 para Aracaju, decola da pista 10, curva esquerda, Pucajamo Aracaju, controle após, 11935, torre 1086, transponder 5465, foi Oceaner 6224. Informe pronto para o estacionamento, 6224. Obrigado, chamarei. Decolou os 22, chama agora o controle em 1 no 9 decimal 35, bom voo. 1 no 9 35, obrigado, uma boa noite. Boa noite, controle Salvador, Tanto 3305, vai passar 2.000 pés na Puca, Aracaju. Uma possibilidade de uma Puca? Tanto 3305, contato radar, sobre o 330, direto Puca. Direto Puca, 330, obrigado. Salvador, Jet 57 também, sendo a informação Alfa, cruza 200, hora 150, pode manter projetado. Web 57, eu nomei a sem identificação, vou estar para chegar na margem, descendo a 050. 050, seu nome.